Brasil 2591. Brasil 2591, já passou para a Vitória. Verbo, prossiga. Autorizado para Vitória, Serra Brava, Victor Tango, conforme rota, plano de voo, nível 180. Decola 10. Primeira curva à direita, perfil de saída, coral. Transponder 5560 e o controle em 119.8, azul 2591. Gente, 180 para a Vitória, vai decolar da pista 10, curva à direita, no perfil da coral. 5560, transponder, 198, controle, azul 2591. Correto, cotejamento, tinha pronto, boost, posição 4 Romeo, parte 3. Fala. Paulo Gol 1869, muito boa tarde, está com informação, Oscar para autorização, Brasília. Oscar, confere, autorizado de Serra Bravo, Bravo Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 360. Percola pista no 0, primeira curva à direita, perfil de saída, Arbor Elefa, transponder 5570, controle em 119.8, Gol 1869. Autorizado Brasília, nível 360, conforme a rota do plano, decolando da pista dessa, primeira curva direita. Perfil Arbor Elefa, 5570, no transponder e 198 o controle. Correto, cotejamento, tinha uma pronta posição 06. Camarim e Embraer. Camarim, visual, tem livre pouso, pista no 0, vento 180 graus, com 79. Nervoso, né, Bastinho? O 869 na posição 612 para pushback, estacionamento. Autorizado, chama táxi. Trabalhei para táxi. Tráfico Salvador, azul 4206. Azul 4206, já pronto o cobre a Recife? Ainda não vem, só pra fora. Autorizado Serra Brava, Romeu Foxtrot, conforme rota, plano de voo, nível 330. Colamos 0, primeira curva à esquerda, perfil de saída, Bucajamo Caju. Transponder 5577, controle em 119.8, azul 4206. Autorizado Recife, nível 330, derrotador de Mãe Fogo, decola da 10, curva esquerda, Puca, Jambo, Caju, transforma 577, controle 119, decimal 8, azul 4309. Azul 2591, parte 3, puxa de estacionamento. Autorizado, chama táxi. Ciente, 2591, Brasil. Azul 4206, cotejamento correto, reporta pronto, acionar posição 03. Demorar. 645 no São Luís 26, livre à direita, 1-2-1-1. 2-1-1, obrigado. Salvador, muito boa tarde, Viola 022 Heavy on Thunder 11. Report Control to 2, do you have the copy? To Lisbon, Devla Level 390. Report. Eu acredito Lima, Papapapatango, according flight plan roof, the Fly Level 390. Runway 10, first turn to your left, Momo, departure after Jilubi transition, Jilubi. Delta, India, Lima, Uniform, Bravo. This call 5003 and the control 119.8, airport go 022. Point VR2, Lima, Papa, Papa, Tango, Papa, level 390, runway 10, squawk 3003, can you please take us to the departure and the transition? This call is 5003 and the departure is Momo, Mike Oscar, and the transition is Diluvi. Delta, India, Lima, Uniform, Bravo. Departure, Momo, Diluvi, transition, 5003 on the spot. Down, 02. Airport code 02, it's called 5003, the control 119.8, read back correct, report we're ready to start up and extend 11. Okay, the 1198, we're ready for setup, up, down, 02. Voo 869 para o táxi, temos 173 a bordo, 3 horas e 30, Palmas, alternativa. Autorizado o táxi, bate 1 no Índia, pontos para a pista 10, torre 1-1-8-9-5 e QNH 1-0-1-7, o gol 1869. Sente, iniciando o táxi, 617, Índia, bate 1 no Índia, no ponto 0-1895. Obrigado, uma boa noite, boa noite, semana. Gol no 645, na escuta? Na escuta, fala, gol no 645. Mantenha a posição antes da Juliette. Vai manter antes da Juliette, 645. Azul 2591, TOB 51, 3 horas e 50 autonomia, alternativa é, Porto Seguro, solicita o táxi. Azul 2591, autorizar o táxi via pátio 3, após observa a passagem de Boeing 737 ingressando no momento no pátio 1 para a posição 02. Após o mesmo estiver totalmente estacionado no 02, consegue via Índia até o ponto de espera da 10. E a torre 1-1-8-9-5, quem negar no 0-1-7? No 0-1-7, está visual a caranave da Gol. Índia, ponto de espera no 02-95. 1-1-6-4-5, autorizado ingresso no pátio, posição 02. Pátio 1. 02, 1-1-6-4-5. Meia meia no solo, 30, livre à direita, 1-2-1-1. 2-1-1, grato. 2 Salvador, boa 3290, 3 milhas do Índia Serra. Com 1-8-6-9, tem livre decolagem pista no 0, vento no 50 graus, 99. Autorizada decolagem pista no 0, boa 1-8-6-9. 3290, muito boa tarde, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, informa o Boeing, alinhado com decolagem já autorizada. Tem visual com tráfego aguardando, 3290. Vitória, Torre Salvador, Azul 2591, ponto de espera da 10, pronto. 2591, mantenha o ponto de espera e aguarde, informe sequenciamento de duas aeronaves para pouso. 19, decolou os 32, controle 119.8. 19.8, 8.69. Já 3290, sem livre pouso, pistão na 0, vento no 40 graus, 99. Autorizado o pouso, pistão no 0, já 3290. Livre o ingresso, mate o ONU pro ONU 0, no ONU 66. Salvador, 3894, está passando em Serra, São José. 3894 é o número 2 para pouso, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardo autorização, está 3894. A 3290 no solo, as 35, livre à direita, ano 211. Direita, 211, então 3290. 3894, reporte na DA. Tá 3894, vento no 30 graus, com 10 nós, sem livre pouso, pistão no 0. Pouso autorizado, pistão no 0, tá 3894. 3290, 30 táxi. E Alfa, base Juliette, segue para a posição 07. Alfa Juliette para 07, 3290, espera a chefe. Salvador, autorizou azul 2591 linha manter. Autorizado, alinhar e manter pista no 02591. Eu mantenho 2591. Tá 3290. 37, livra à direita, 1-2-1-1. Livrando, chama 2-1-1, control, tá 3-2-9-4. Salvador, tá 3-2-9-4, livrou Foxtrot. T3894, autorizado ingresso, continua na posição, correção, 30 táxi Alfa após Juliette, continua na posição 06. Táxi aprovado, Alfa Juliette até a posição 06, tá? 3894. Livre decolagem, pista no 0, vento no 30 graus com 10 nós. Autorizado a decolagem no 0, 25 na viola da Zoom. Salvador, boa noite. Eu chamei a 6201, autorização Galeão. Prossiga. Autorizado Serra Bravo Golf Lima, conforme rota, plano de voo, nível 360, decola no zero, primeira curva direita, perfil de saída da Euleta Irume. Transponder 5567, o controle em 119.8, chamei a 6201. Autorizado Galeão, nível 360, e a rota do plano Upper November 857. Segurada 10, primeira curva direita, saída da Euleta Irume. Controle 1198, acena 5567, Oceané 6201. Correto, protegimento, chama pronto, puxa, posição 04. Chamará no 04, 6201. Pro a final da terceira, 6217, mantém 1510. A livre descida, critério do céu, escolhe o tráfego no setor. Para o site final da 97, reporte no Través. Reportar o Través da Rio, a web deu da foto. O 2591 decolou agora aos 40, controle 119.8, bom voo, até a próxima. 198, boa. Contato visual, tem livre pouso, pista no 7, vento 130 graus, 8 nós. Livre pouso, eco delta Foxtrot. Dois 7, é o azul 2712. Azul 2712, boa noite, informação em curso é Oscar. Aguarda a compra para Aracaju e prepara a saída Conde. Assim, fazemos sentido Oscar, Conde, Aracaju, obrigado, aguardando. Salvador, boa noite, Osnar 6143, estabilizado. 6143, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Continua aguardando a autorização, Osnar 6143. Autorizado, chama ataque. 2712.4. Frequência livre, até a próxima, Fox. Obrigado. 6143, tem livre pouso, pistão no 0, vento, 130 graus, 89. Livre pouso, pistão no 0, Sanar, 6143. Please push start, report with the X and the 1-1, stand, airport over the door. Before pushing start, are you ready for this? No, this is the deal. 2712, está na escuta. 2712, autorizado Serra Brava Alfa Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 170, decola 10, primeira curva à esquerda, perfil de saída Conde. O transponder 0263 e o controle em 119.8, azul 2712. Autorizando Aracaju 170 na rota de acordo com já o plano. A subida Conde, decolando da 10, pista esquerda 0263, 119.8. Correto, contingimento já pronto, disposição 2 e Lima, parte 3. Estaremos quando pronto, obrigado, até daqui a pouco. 143, livre pouso no 0, vento no 30 graus, 79. Livre pouso no 0, 61, 43. 143, no solo aos 47, livre à direita, 1-2-1-1. Direita, 1-2-1-1. Dia 120 a voz, alterna Maceió. Autorizado o táxi. A direita Índia, quando espera a pista no zero, chama a torre 11895, que nega 1097, azul 4206. Autorizado Índia, quando pronto chama 18095, agitado 10107, azul 4206. Salvador, muito boa noite, Altan 3897 para Guarulhos, autorização. Altan 3897, agora só um minuto cópia, prepara a saída da El Leda Motiva. Alô, Salvador, boa noite, é 6143. Oxa, né, 6143, autorizado táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 4206, ponto de espera 10, pronto. 4206, autorizado a linhagem de decolar, pistão no 0, vento no 40 graus, 59. A linha decola, 4206. O 43 mantém a posição antes da Juliette. E será autorizado já o táxi. Aguardam o Airbus 330 da aeroporto do terminal Put e táxi. A gente vai aguardar manter a posição antes da Juliette 43. Zero Tutu e o Felipe Taxi via para One India, Round Point, Runway 10, Call Tower 118, Decimal 95, and the Canage 1017. 1017, we understand you are going to find the 10 Tower 118, Zero Tutu, have a nice. Decolou 5-1 no controle, 119.8. 19.8, boa noite, 4206 azul. 119.8, azul. 119.8, o azul 4206.

Autorizando, chamará para o táxi, o 3897 da TAM. Salvador, este é o Papa Romeu, Serra Delta, Juliette, passou externo. Contato do Sol, tem livre pouso, pistão no zero, vento no 40 graus, 59, altímetro 1017, Serra Delta, Juliette. Livre pouso 1017, Serra Delta, Juliette. Aerotáxi, o 3897 da TAM, com 160 a bordo, alterna Galeão, 3 horas e 25 de autonomia. Confirma 3 horas em quanto? 3 horas e 25 minutos. Altíssimo no 60 a bordo, altímetro no 0 no 7, táxi via Índia Alfa, no ponto esfera Torre 1 no 8, decimal 9, sem pombou. Índia Alfa, 108950, 3897 da TAM, obrigado, boa noite. Solo Salvador, muito boa noite, é o Papa Romeu Serra Delta, Juliette Livro. Serra Delta Juliette, segue para o Pátio 3, confirme. Pátio 3. Taxi via Alfa, Quilo, Pátio 3, siga o sinalizador. Alfa, Quilo, Pátio 3, gente, vai ficar atento ao sinalizador. Delta Juliette, reabastece aqui em Salvador e segue viagem, confirme. Vai aguardar, o Serra Delta Juliette deve sair daqui como sideral 9973. Cliente. Fecha estacionamento, Chanel 6201. Autorizado, chama para o táxi. Eu nem entendi, confia, 6201. Chanel 6201, não, autorizado, chama para o táxi. Exato. Boa noite. O Gol no 645. Para a Vitória, está ciente da informação e pronto para a cópia. Zulu 44, saída Tael, Leda, Porto Seguro. Decola no zero, curva à direita, controle 119, decimal 8, aciona 5022, coteja. Autorizado Vitória, nível 360, conforme a rota do plano de voo, uniforme Zulu 44. Saída Tael, Leda, Porto Seguro, decola da pista 10, curva à direita, o controle 119, decimal 8 e o transponder 5022. Protegimento correto, chamar para o flashback acionamento. Chamar a quando pronto, gol na 645. Equador Azul 2712, está para pushback, acionamento, remota. Azul 2712, autorizado, chama para o táxi. Para o táxi, roda. Taxi 6201, 134 a bordo, 4 horas, Guarulhos. Taxi 6201, 134 a bordo, altímetro no 07, táxi via Índia Alfa. No ponto de espera, chame torre 1-8, decimal 9, 5, com voo. Alfa, 2-9-10-1. Decolou 05, controle de Salvador, opera em 1-1-9-8. 09-8 com controle, tá? 3897, boa. Tá pronto, pode esperar o Chanel 6201. Chanel 6201, utilizado, linhagem de colado, sono 0, ventuno 60 graus, 059. Linhagem de colado, 6201. Azul 2712 está acionado, pronto táxi, com 68 a bordo, autonomia de 3 horas 45, Salvador é a nossa alternativa. Confirma o POB? 68. Excelente, 68 a bordo, altímetro no 07, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, acima 95, com voo. 17, reportaremos pronto, obrigado. É, só confirmando a dívida, decolagem 6201. Autorizado, decolagem 6201. O vento agora 150 graus, 05 nós. Solo Gol no 645, tá no 2, pushback acionamento. Aguarde no 645. Sente, aguardado. China 6201, decolou o 10, controle Salvador, 119, decimal 8. 198, obrigado. Autorizado, pushback somente para o táxi. Autorizado, bola 645. Azul 27 no 2, autorizada linha de decolagem com 0, vento 150 graus, 04 nós. Alinhamento e decolagem para o azul. boa noite, Oceaner 6259. Oceaner 259, prossiga. Autorização para Guarulhos. Revista da Elza da Mancha, aguarde cópia. Elza da Mancha, aguardando. Ouro 645, estamos prontos para o táxi, com 130 a bordo, do 3 horas e 30 de autonomia alterando o galeão. Não estou conseguindo visualizar. Está na, através da rotatória. Através da rotatória, mantendo 500 pés? Mantendo 700 pés. 645. Alfa, reporte na final para enrimar. Vai apostar. Pronto. 6259, autorizado Guarulhos, nível 380, via Pesoluno 0, saída da Eulê da Mótica. Decola da 10, curva direita, controle 19 decimal 8, aciona 50 no 4, coteja. Eu cotejo, 380, da Eulê da Mótica, decola 10, curva direita após. Agora, por exemplo, Zulu 10, controle 198, aciona 50 no 4, também é 2, pronto. Cotejamento correto, para o feedback acionamento. Corona 645, autorizado a manter, cabeceira no zero. Autorizado a manter, corona 645. Passando 1.800 pés, o azul. Azul 27 no 2, decolou azul na meia, controle Salvador, 199, décima 8. 98, obrigado, boa noite. Romeu, alfa, confirme já na final para enrimar? Afirmativo, interceptando a final, enrimar. Gente, pode só o controlado enrimar, o vento 150 graus, 6129, Mike Romeu, alfa. Vai cortar. Coluna 645, autorizado decolagem. Zero, vento 160 graus, 6129. Autorizado decolagem, gol no 645. Ouve Salvador, papá, papá, Oscar Lima Eco, tá visual, cano 7. Papá, papá, Oscar Lima Eco, ingresso final no 7, aguarde autorização de pouso para informação a 500 pés, um helicóptero Alfa Sierra 50 na vertical da RMAR para pouso na mesma. Paciente, tá autorizado. Ingresso final da 17, está diante do tráfego, tem a notícia, mas negativo visual. Gente, autorizada a descida para 1.000 pés, o papapá Oscar Lima Eco. Para 1.000 pés, então, o Oscar Lima Eco. Bravo Solo, animal, Mike Romeo Alpha. Mike Romeo Alpha, Solo, alto no 950 livre. Papapá, Oscar Lima Eco, tráfego avistado, cheque o trem, autorizado por pista no 7, vento 160 graus, 059. Baixou, travou. Na 17, o Oscar Eco, então, autorizado por, se possível, por gentileza, coordenar uma condução para os passageiros, agradeço. Para quantas pessoas? Duas pessoas. Quente. Salvador, muito boa, até 3283, autorização Brasília, ciente da Oscar. 3283, saída prevista, arbora, guarde cópia. Bora, guardando, 3283.